Maldito aquele gakure, matei centenas, procurei abrigo em meias minhas leis, sendo o ambu despedecei. O que restava aqui de mim, virei um dos sete espadachins. Meu cubi que debochou, quero seu fim, quem debochou? Não vou sair! Desabusa, momoche, demônio da névoa oculta. Na ocultação de cadáver antes do cair da lua. E é isso que a noite pede, meu plano, golpe de estado. Preciso fazer dinheiro, me chamem de mercenário. Tenho fama pela aldeia, ao redor tem quem me odeia. Só confio no garoto que criei pra ser minha arma. Pode ser colega, capanga, e até quem me paga. Se mexer comigo vai dormir abaixo das águas, já. Não é evidente. Mesmo sob as águas eu estou a um passo à frente. Não é evidente. Mesmo sob as águas eu estou a um passo à frente. Sou um monstro sem coração. Foi na névoa que eu perdi minha alma. Se vier minha direção, não terei perdão. Estilo Agajutsu, dragão de água. Sou um monstro sem coração. Foi na névoa que eu perdi minha alma. Se vier minha direção, não terei perdão. Estilo Agajutsu, dragão de água. Não só coleciono armas, eu coleciono marcas. Olha como eu me sinto imbatível, a que preço? Demônio da névoa mata demônios. São só demônios. No Haku eu vi um brilho que eu perdi há muito tempo. Eu sei que foi cruel, mestre impiedoso, eu não mereço teu céu. E se eu começar de novo? Mas será bem nessa ponte que os abusa vai ter fim. Era isso que pensavam, só caio se mil cair. Sou um monstro sem coração. Foi na névoa que eu perdi minha alma. Se vier minha direção, não terei perdão. Estilo Agajutsu, dragão de água. Sou um monstro sem coração. Foi na névoa que eu perdi minha alma. Se vier minha direção, não terei perdão. Estilo Agajutsu, dragão de água. Se é pra ter perdão, ué. Sua morte, minha morte, não vão ser em vão, ué. Na beira do abismo, a escuridão encare. Ela me olhou de volta e foi quando eu me tornei ciente do meu caminho, redenção me cure. Cure, redenção me cure.